Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que, enquanto cidadão possui o direito de receber atendimento psicológico gratuito em sua cidade, independente de qual cidade seja, qualquer pessoa pode solicitar esses serviços. Não deixe de conferir essas informações na sua cidade. É válido ressaltar que nem sempre existem vagas para o começo imediato, mas para quem não consegue pagar por uma sessão de terapia, vale conferir qual é a unidade de atendimento mais próxima. Além disso, há uma variedade de serviços ofertados. Verifique se na unidade que você procura existe o modelo de terapia que você deseja. O Conselho de Psicologia não proíbe trabalhos voluntários de psicólogos, mas é válido reforçar que, ao ser voluntário, o profissional se isenta de cumprir com formalidades, o que pode prejudicar esse atendimento. Porém, é dever do Estado zelar pela saúde dos cidadãos, o que inclui a saúde mental. Dessa forma, mesmo com fila de espera, vá atrás do que é seu. Em Foz do Iguaçu, há pelo menos 12 unidades básicas de saúde oferecendo esse atendimento e 4 clínicas escola que atendem a comunidade. Caso você não tenha disponível o tipo de serviço que você precise, é possível recorrer à psicoterapia online. O Conselho Federal de Psicologia publicou recentemente uma resolução que trata sobre atendimentos psicológicos online e demais serviços realizados por meio de tecnologia de comunicação à distância. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.